Momentos frios, quadrada nossa mira. SH, HC vai se foder polícia. O poder das automáticas fura com espada. Com papel, derrubando os adversários. A faca na cor camuflação. Na madrugada, quase invisíveis suas antenas apagadas. Periferia, letra bate lata, invade a favela. Perdida, acelerado, correria. Na viela, a neblina é a rainha. Mais uma vez, encobre a maldade, parceiro da vez. Sinto que, Deus, tô com medo, não vale a pena lá na febre, puto pé. Meu sangue na calçada, calça preta, escuridão, camisa preta. Nos ajuda nessas horas, estão na completa parceira. Corretor, barraco dos dois, da Nairo, gato, gatilha, dá tiro pro alto. Muita adrenalina, raciocínio rápido. Quem manda é o instinto, eu já me sinto sal. Ratatata, pra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. Ratatata, pra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. A intuição nos leva a alternativa favela adentro. Vão jogar pra cima os becos parceiros. Dificulta o que podia ser tiro certeiro no crânio, pois sempre vem pelas costas. Os irmãos tiveram isso como resposta. Seis horas depois e o hospital todo fudido, morto, corpo rangindo. Até hoje ignorado, passado batido. Puto quer acertar a qualquer um. Nesse momento toca correndo. Eu tô no bolo, não vou acertar nenhum parceiro, eu muito menos o real. Muitos já passaram, quase ainda vai passar. Desvantagem contínua 2000, periferia correndo perigo. Polícia atira, chumbo que passa do lado, ouvido esquerdo, fogo e o vento. O segundo corre de sangue escorrendo. Sem oito, sem revida, várias quebradas perdendo. Silêncio, silêncio, fim do silêncio. A ira desejando o mesmo mal. Pois meu sangue dos manos não é tinta pra jornal. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. HC é DMC, DMC é DRR. Chega Pereira, chega abelha, vai, moça. Como foi de cana, envolver uma viatura da verde de roda pro ar. Perseguição sem resultado, vou acionar. Letra, protesto, rima, nosso diário. Como vai a granada, acertando o adversário. Do barraco, veja a cena do ângulo diferente. Pânico, força, pressão, pneu. Cantando nosso foco, poder de porra nenhuma. O sistema colapso, a favela e os vizinhos todos alarmados. Parecia que a burguesia estava em pleno perigo. Parecia que São Paulo corria todo perigo. Parecia que a tempestade ia derrubar o abrigo. Parecia que o nosso mundo iria ser todo tomado. Fico, mas nada na correria de sair voado. Meus parceiros, meus manos, nenhum arranhão dado. Deus nos deu oportunidade de falar de novo. CHDMC, agonia do morro. Filha da puta, não são vocês que vão fazer as nossas mães. Na caminha nós que fazemos oitava banca. Não são vocês que vão brincar nossos pensamentos. Que se realizar pra vocês resta lamento. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza. Ratatata, ra, pa, pa, saca. Rajada pra de três, gato cinza.